penso dele, e eu tenho que enfrentar. Isso é que me alimenta, que me sustenta, me faz amar. Nesses confins de mundo, lerê, nada vai me assustar. E todo dia eu cresço com os tropeços que Deus me dá. Mas não há capoeira, olerê, pra me desafiar. Faço da lua cheia uma candeia pra iluminar os olhos do inimigo, olerê, que possa me rondar.